Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje. No programa de hoje a gente vai estar recebendo aqui o Antônio Pasqualini, né? O Mindu aqui de Guaranésia, falando sobre a nova campanha do Hospital Regional do Câncer de Passos, tá? A gente vai receber também a Quitéria Cabral e a Evelyn Alves, as guaranesianas que amanhã vão estar no programa Silvio Santos, participando do quadro Levanta-te. Vou receber também daqui a pouquinho a Adriana Faria, diretora administrativa da Santa Casa de Guaranésia, e o Dr. Silvio De Lorenzo, provedor da Santa Casa de Guaranésia. Mas para começar a história aqui do programa 362, o programa Expresso 362, estou recebendo aqui o pré-candidato pelo PSD em Arceburgo, o José Giolo Filho. Tico Giolo, famoso Tico Giolo. Como é que vai, Tico? Seja bem-vindo aqui ao programa Expresso. Estava até me contando aqui em off que é a segunda vez que você está no programa, né? É a segunda vez. Primeiramente, bom dia para todos, né? Principalmente a população de Arceburgo, que deve estar ouvindo em peso aqui o programa. E agradecer novamente por abrir esse canal para a gente poder explicar para a população algumas das propostas da gente e levar a nossa linha de trabalho, né? Nossa campanha para todos os arceburguenses. O pessoal de Arceburgo que quiser mandar alguma pergunta aqui pro Tico, é o 991248325 ou 992042222. Tá? Esses dois números funcionam como WhatsApp, pode mandar recadinhos aí. 991248325 ou 992042222. Pessoal de Arceburgo com certeza já conhece você, mas a gente fala para uma região muito grande, né, Tico? Então vamos explicar, quem que é o José Giolo Filho, Tico Giolo? Bom, sou advogado, tenho 45 anos, tenho duas meninas, né? Tenho uma família maravilhosa e a gente está na política já há algum tempo. Já fui vereador por 2 mandatos consecutivos, fui candidato a deputado, fui até candidato à presidência do partido na região de Minas Gerais, né? No estado de Minas Gerais, e hoje, depois de um longo tempo desfiliado, eu estou no PSD, né, a convite do deputado Cássio Soares, e estamos aí na pré-campanha para a prefeitura de Arceburgo. E é ciclista também, né? Sim, eu vi no Facebook, lá que tem fotos aí da região inteira, né? Inclusive eu passo muito aqui por Guaranésia, né? Esportista. A gente procura ter uma vida saudável, né? Precisa, né? A gente precisa. Na política não dá para ter uma vida muito saudável, muito tranquila não, né, tio? Não, ainda mais nessas pré-campanha que a gente tem que andar bastante, às vezes a gente, hoje mesmo era um dia de eu sair pedalando por aí, mas infelizmente meus companheiros tiveram que ir sozinho. Vai ter que guardar a bicicleta agora até passar a política. Ou fazer campanha de bicicleta, né? Mais fácil, né? Ô Tico, mas vamos falar sobre o PT, né? Uhum. Você falou que foi 2 vezes vereador lá em Arceburgo, as duas pelo PT. Isso. Foi candidato também a deputado pelo PT, foi candidato a presidente, né? Do PT, a nível estadual. Não foi a nível nacional também? Não, a nível estadual. Estadual só, né? Isso. Eu me lembro quando você saiu como candidato aí. O que aconteceu? Decepcionou com o PT, o Partido dos Trabalhadores? Antes de eu terminar meu segundo mandato, eu já tinha me desfiliado, né? Acho que todo brasileiro acho que decepcionou um pouco com o partido, né? Tinha uma proposta que foi se perdendo ao longo do caminho, né? Fazendo alianças com partidos e pessoas que hoje a gente está vendo aí também que deram o golpe na presidente e agora ainda estão sofrendo toda essa avalanche de denúncias aí, né? Já caíram vários ministros, estão querendo barrar a Lava Jato. Então não é só com o Partido dos Trabalhadores que a gente se decepcionou, mas com a política em si, né? Mas dói mais, tipo, porque você era um ferrenho defensor do PT, né? Pois como então tinha um pessoal aqui de Guaranésia também que a gente via que brigava, né? Lutava pelo que acreditava, né? Pelos ideais do PT, né? Isso, eu fiz muitas amizades, né? Inclusive, eu fico até emocionado quando eu venho em Guaranésia pelos meus amigos daqui, né? E a lembrança que eu tenho do Preto, Alberto Emiliano, que foi um companheiro de longas caminhadas, né? Mas a vida segue, né? A gente tem que manter nossa linha, sempre com honestidade, transparência. E o partido foi uma fase que passou na nossa vida, mas é uma página virada. Mas o pessoal já desvincula a tua imagem com a imagem do PT lá em Arceburgo ou não? O pessoal é o tico do PT ainda, tem isso? Não, nunca foi assim. Não tem, não? A gente conversa com muitas pessoas, a gente é uma pessoa bem popular, graças a Deus, e a gente explica a situação no olho a olho, né? Como é que surgiu essa vontade de colocar seu nome à disposição do PSD para se tornar aí um possível candidato à prefeitura de Arceburgo? Bom, tudo estava caminhando para uma candidatura única na cidade. E isso não é bom para a democracia, né? Isso aí, a população tem que ter escolha, tem que ter debate de ideias. E é o que a gente está fazendo. A gente está debatendo ideias, né? Levando propostas. E acredito que isso vai ser saudável para a política da cidade. Para quem acompanha o programa, a gente entrevistou aqui mais no começo do ano, fevereiro, março, entrevistamos aqui os dois pré-candidatos que a gente tinha até então. O Gilson Mello esteve por aqui, depois o Balistinho esteve por aqui. Agora, o Balistinho ou o Gilson Mello saíram da disputa? Não, o Gilson é pré-candidato, sim. O Balistinho é que saiu? O Balistinho desistiu. O Balistinho é uma pessoa muito ativa, né, politicamente, e eu acredito que ele vai trabalhar nessa política. Não sei se candidato a vereador, pode ser até candidato a compor uma chapa. Então, eu acho que ele não saiu da disputa ainda, né? Eu acredito que ele pode contribuir bastante também. Existe a possibilidade de uma aliança sua com o Balistinha? Porque eu vi no Facebook fotos de vocês dois, inclusive com o Cássio Soares. O Cássio Soares tem uma ligação grande lá com o Balistinha, com o Militão, né? Com o pessoal lá. Primeira vez que fui conversar com o Cássio Soares, ele me pediu encarecidamente para que eu conversasse antes de qualquer decisão com o Balista, porque eles têm uma ligação muito forte lá. O Balista conseguiu bastante recursos através do deputado para a cidade, né? Então, é natural que se surja essa possibilidade, mas tudo depende das alianças que a gente vai fazer, a conversa com os partidos, né? E o candidato mesmo é o último que dá a palavra, né? Mas então, existe uma aproximação sua, da sua candidatura, com o grupo do Balistinha, que inclusive tem o Militão, é o grupo já antigo, tradicional lá de Arceburgo, ou não, a tua candidatura é completamente separada do grupo do Militão? Apoio a gente não nega, né? A gente quer somar. Tem bastante coisas positivas na administração atual, não tem o apoio explícito, oficial assim, né? Nem formal do atual prefeito, mas a gente reconhece que até saiu agora recentemente os dados lá da Controladoria Geral da União, e Arceburgo é uma das cidades bem colocadas, né? Eu acho que quarta ou quinta colocada em Minas Gerais aqui, na transparência dos recursos, né? Então, isso é um fator muito positivo, principalmente para os próximos anos que virão aí, difíceis, né? E é uma prefeitura que tem as contas todas quitadas, tem crédito fora. Então, acredito que o apoio desse grupo político é salutar. Então, você acha que o Militão ele fez um bom governo lá em Arceburgo? Ou você tem alguns pontos que você gostaria de criticar a administração dele? Eu procuro ser mais propositivo, né? Eu vou pensar algumas coisas como a tarifa zero que ele implantou. O Militão, ele tem um estilo próprio de governar. Eu faria diferente, com certeza, né? A gente buscaria mais recursos, conversaria mais com os deputados. Seria uma administração diferente. Tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, sim, mas a gente quer olhar para frente, né? Ficar olhando no retrovisor, a gente não vai em lugar nenhum. Não resolve muito a situação. Não resolve, né? Muito, não. Quais são os grandes problemas hoje de Arceburgo que você acredita que o próximo prefeito vai ter que enfrentar mesmo e não vai ter como fugir? Primeiro ponto que eu fui eleger como prioridade é a saúde, né? Fui conversar com a prefeita Maria Edna, que é do meu partido, a prefeita de Mococa, e com o Dr. Pedro Paulo, que é o secretário de saúde de Mococa. Que acontece? Às vezes a pessoa sai, a gente tem convênio com a Alfenas, a pessoa sai cedo, de madrugada, em jejum, né? Vai para a Alfenas fazer exame, tem que esperar o transporte até o final da tarde. Às vezes, se a pessoa não tiver dinheiro, ela fica passando fome na cidade. A gente buscou uma conversa com a Maria Edna para ver se é possível um convênio com a Santa Casa de Mococa, como já teve um certo período. Existe essa possibilidade, sim, mas como existe também a possibilidade com outras cidades mais próximas, como Paraíso, né? E assim, a saúde, eu acredito que é o principal problema da cidade hoje. Não que esteja ruim a saúde em Asseburgo, mas ela pode ser melhorada em muito. O funcionalismo da área da saúde são eficientes, são pessoas eficientes. Só que a gente tem que ter mais cuidado na escolha de médicos, a gente precisa de pediatra 24 horas. Então é uma série de problemas que a gente tem que enfrentar. Eu fico imaginando como é que vocês, pré-candidatos, vão enfrentar essa situação, porque todos os pré-candidatos que passam aqui têm mais ou menos um discurso muito parecido, Chico. Falam isso. A saúde não está de toda ruim, mas precisa melhorar. Mas eu não vejo solução para a saúde. Qual que é a solução? Não tem o dinheiro que vem. Não sei se não dá conta de atender o município, vocês vão buscar recursos aonde? Então, eu acho que com criatividade e com muito trabalho, bastante trabalho, eu acho que a gente supera essas dificuldades. O médico não vai aceitar sua criatividade para vir trabalhar em Asseburgo. Então, mas eu acho que você, eu como prefeito, se assim for, antes de contratar qualquer profissional ali da saúde, um médico, por exemplo, eu vou chamar ele no meu gabinete e vou falar com ele. Vou falar, olha, eu quero que você faça isso de tal forma, eu quero que você converse com o paciente, se olha no olho do paciente, se dê um tratamento humanizado. Se não for assim, tem vários profissionais por aí. A gente demite e contrata outro. A gente vai ter que buscar soluções. Fácil? Não, não é fácil, mas com trabalho e criatividade a gente vai chegar lá. Falando em saúde, o Moisés lá do Café São Pietro me ligou essa semana, ficou sabendo que você estaria aqui, falou assim, fala aí pro Tico o seguinte, estou muito preocupado com a saúde do povo de Asseburgo, principalmente na questão do transporte, que você até levantou aqui agora. A pessoa sai doente, chega lá e ainda tem que ficar esperando muitas e muitas horas. Isso só acaba piorando a situação da população e agravando ainda mais a doença. O que pode ser feito nessa questão do transporte? Ele até citou a Alfenas, né? Que eu acho que tem um convênio com a Alfenas. Isso. Como é que faz para resolver isso? Vai colocar um transporte para cada paciente? Ele vai lá, faz o tratamento, faz a consulta e volta? Não dá, o município não consegue bancar isso. A gente vai ter que buscar outros tipos de convênio, outras soluções, que realmente o Moisés, eu queria deixar um abraço para ele também, o Moisés tem razão. Essa questão do transporte na saúde, o convênio distante demais da cidade, é um fator muito preocupante. A gente vai ter que buscar convênios mais próximos. Como eu disse, eu fui até a Maria Edna justamente para ver a possibilidade de ser atendida em Mococa, mais próximo da família, né? Inclusive lá tem um problema no hospital também, que no pronto atendimento, né? Que tem toda a estrutura de hospital, só que não pode receber pacientes de internação, nem em estado terminal. A doutora Maria Edna lá, o doutor Pedro Paulo e a Maria Edna, me disse sobre um programa também que chama SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. Né? A pessoa que tem condições de ser atendida em casa, ela vai receber a visita de uma equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, né? Até psicólogos. Então, com soluções desse tipo, eu acho que a gente vai amenizando esse problema de ser transportado tão longe e a pessoa sai doente e volta pior ainda. Esse programa já está instalado lá em Mococa? Eles já estão instalando, sim. Que legal, bacana. Você falou do Balestinho aqui, já veio uma perguntinha aqui, mas vocês dois sempre foram inimigos políticos, você e o Balestinho, agora tem uma união? Até a pessoa falou aqui que teve uma questão de um boletim de ocorrência que foi feito no passado. Existiu isso? Existiu uma briga mesmo? Inimigo, quem rotula desse jeito não entende de política. Política é a arte da conversação. Nós já fomos adversários, já fomos aliados em muitas situações. Principalmente sempre visando o bem do município. Quem rotula de inimigo é quem... existe uma certa... existe uma frase que o pessoal está usando na campanha lá em Asseburgo que eu estou pedindo para parar com isso, que isso aí não leva a nada, que fala que companheiro é companheiro tal, né? Então, com a gente não é assim não, a gente quer conversar com todo mundo. Prefeito é para a cidade toda, não é para uma pessoa ou outra, é para todos, são para todos. É. Então, mas hoje existe um bom relacionamento. Existiu alguma coisa no passado? Vocês foram adversários num debate político mesmo, né? Debate político, né? Falou até a questão de ocorrência. Existiu isso? Existiu, sim, porque mas a gente... Mas tá no passado. É, isso daí é página virada. Quem fica pensando em mágoa, rancor, política atrasada. Isso aí a gente já superou. Com dois mandatos como vereador, o que você apresentou de boas propostas para a cidade de Arceburgo nesse período lá de 8 anos, né, como vereador? Foram vários projetos de lei que eu fiz lá. Você pegou a época do Toninho da Bolsa? Peguei a época do Toninho, então. Você era adversário político? Era adversário político dele. Oposição ferrenha? Eu fazia a minha parte, né? Eu acho que toda a Câmara tem que ter uma oposição. Senão, o consenso é assim, irrestrito, isso daí a gente chama de burrice, né? A gente trabalhou muito lá, fizemos vários projetos de lei, por exemplo, na área da saúde. Tem o projeto da lista do pessoal de câncer, né? Que tem câncer, a prefeitura teria que fazer uma lista para ser feito um acompanhamento disso, porque existia na época uma coisa que se falava que tinha muito paciente com câncer lá. Falava da água, falava de comida, de alguma coisa que estava preocupando. Felizmente não era nada disso, mas o projeto de lei foi feito, né? Por favor, me corrija se eu estiver errado. Na época o Toninho até vetou, não teve isso? Teve, vetou. E a Câmara aprovou depois. Eu lembro disso. Uhum. Teve um embate, foi uma polêmica até. Foi uma polêmica. Mas assim, nossos projetos geralmente eram voltados para a população mais pobre, para a área social. Então, essa vai ser também a nossa linha de trabalho daqui para frente. Ontem, no final do meu programa, que a gente faz durante a semana aqui das 8h30, teve um ouvinte lá de Arceburgo, acredito que seja de Arceburgo, que mandou uma mensagem pelo WhatsApp falando que gostava muito de você, ficou muito contente quando a gente anunciou que você era pré-candidato. Eu acho que ele não sabia, então não sei se ele realmente é de Arceburgo ou de alguma outra cidade aqui da região. Ele falou até inclusive de uma pesquisa, e ele está muito bem cotado nessa pesquisa. É uma pesquisa interna? Existiu mesmo? Existe essa pesquisa dentro de Arceburgo ou não? Bom, você sabe que as pesquisas internas, né, são feitas e a gente... Mas existe então, pelo menos? Sim. Foi feita uma pesquisa interna, a gente está bem contado. Não até posso divulgar. Até para medir mesmo, né? Claro, para a gente saber. Em todos os partidos, né? Isso aí. Nosso estilo de fazer política é mais moderno, então a gente não vai ficar só no achismo, né? E agora, com essas mudanças todas, até você como advogado, essas mudanças todas que a gente vai ter agora nesse período eleitoral aí, vai complicar um pouquinho mais, né? Aquelas campanhas que a gente tinha, enquete aponta fulano como... Vai ser mais difícil, né? A gente tem que amadurecer, né, Antônio? Era uma política muito arcaica, né? A gente tem que se adaptar aos novos tempos. Eu acredito até que vai ser cada vez mais difícil fazer campanha e mais fácil. Mais difícil para quem usa o método tradicional, mas vai ser mais fácil para quem se adaptar aos novos tempos. Vai ser, de agora em diante, eu acho que vai ser diminuído muito a propaganda, né? E vai ser valorizado mais o perfil do candidato. Eu acredito que isso vai ser uma tendência. As propostas que ele apresenta vai ser isso. Sem muita propaganda, sem muita despesa, né? Eu acho que uma campanha cara já fica meio estranho pro eleitor atual. Ele já está percebendo que quem gasta muito numa campanha, depois vai querer retirar esse dinheiro da prefeitura, né? Então, eu acredito que deva ser o mínimo de gasto possível nas próximas campanhas. Redes sociais vai ter um papel fundamental nas campanhas? Já tá tendo um papel fundamental. E é interessante que até no nosso projeto assim de plano de governo, a gente vai querer fazer bastante aplicativos para se localizar as zonas rurais, os pontos turísticos da cidade, o pessoal do táxi, né? Se fala muito em aumentar a vaga de táxi lá na cidade de Arceburgo. Eu acho que não tem que aumentar, acho que tem que dar melhores condições para eles, um banheiro, dar condições deles adquirir veículo com desconto, algum subsídio da prefeitura, e um aplicativo que a população possa utilizar em favor tanto da população quanto dos motoristas de táxi. Eu acho que aumentar a vaga de táxi, isso aí é um tiro no pé. O pessoal cobra bastante isso, aumento do número de vagas lá. Quantos não, taxistas hoje a gente tem lá? Você tem? Eu não tenho ideia, assim, mas eu acredito que já atendam a demanda já. Não é necessário isso daí. Aumentar, né? Aumentar, eu acho que vai diminuir o rendimento daqueles que já têm. Eu acho que você tem que dar melhores condições para eles. Perfeito, Tico. Vou fazer um intervalinho comercial, a gente volta já nesse bate-papo. Tô conversando aqui com José Giolo Filho, Tico Giolo, pré-candidato pelo PSD em Arceburgo, a prefeito de Arceburgo. Expresso, o seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas de hoje, sempre com a sua participação aqui pelo 991-248325 ou 992042222. Daqui a pouquinho, no programa Expresso, tem a participação da Adriana Faria, que é diretora administrativa da Santa Casa aqui de Guaranésia. Dr. Silvio de Lourenço também vai estar por aqui, ele que é provedor da Santa Casa, tendo um bate-papo com a Quitéria Cabral e a Evelyn Alves, guaranesianas que vão estar no programa Silvio Santos, e com o Antônio Pasqualini, falando sobre uma nova campanha do Hospital Regional do Câncer de Passos. Tico Giolo tá batendo papo comigo, ele é pré-candidato pelo PSD em Arceburgo e tem perguntinha aqui da nossa próxima convidada para você, viu, Tico? Da Adriana. Ela gostaria de saber como é que é direcionado os recursos aí para outros hospitais atender a comunidade de Arceburgo. Tá por dentro desse assunto, Tico? Responda para ela, por favor. Isso, eu até tô agradecido aqui, que em off aqui a gente já conversou e pode sair até mais uma parceria aqui. Essa transferência de recursos é feita através de convênios, né? A prefeitura paga uma porcentagem por habitantes e essa cidade, esse hospital atende a população. Conversando com a Adriana de Farias, né? Isso. Existe já até uma pré-conversa agora que a gente vai ter aqui com relação à Santa Casa de Guaranésia, que também vai ficar mais próximo, a gente já resolve um problema que foi levantado até pelo Moisés. O Tico, outra questão que eu queria levantar com você, eu vi que o jornal lá de Monte Santo de Minas publicou lá foto sua com o Cássio Soares é quem realmente está dando esse apoio total para você, né? Isso, o Cássio é um deputado muito atuante e embora a prefeitura de Arceburgo não tenha feito muitos investimentos, ele destinou bastante recursos para lá. Né? É o grande apoiador da sua campanha? É o Cássio Soares? É, o Cássio Soares é o carro-chefe. É o fiador da tua campanha. Você é o cara que vai estar te apoiando isso. Completamente. Ele também, e o próprio Bolichinha falou aqui que era um dos apoiadores, né? Isso. Essa provável. Então a gente pode dizer que, além do Cássio, quem mais vai estar te apoiando nessa campanha dos caciques políticos lá de Arceburgo? Tem outras pessoas por trás do grupo do seu partido? Dos velhos caciques. Dos velhos caciques. Dos velhos caciques praticamente não. Não, não temos. Então você seria a renovação? Seria, mas eu não estou descartando nenhum apoio. Pelo contrário, apoio eu acho que é sempre bem-vindo. O que a gente não quer é que esses velhos caciques venha mandar na tribo, entendeu? O que a nossa proposta é diferente da política antiga. Tá, porque o que eu fico imaginando aqui, porque essa ligação do Balestinho, com certeza o pessoal vai de alguma forma tentar colar a sua imagem à imagem do militão, que tem pontos positivos, mas tem muitos pontos negativos, porque toda vez que eu recebo um vereador de Arceburgo aqui, é uma chuva de críticas à administração do militão. Né? Isso, você acha que isso vai ser você até prefere essa imagem ligada ao militão, ou você prefere separar essa imagem sua do militão? O militão, além de ser uma pessoa boa, uma pessoa que... Não tenho dúvidas disso, que tenha... Ele tem um carisma muito forte. Ele é vizinho de sítio da gente lá. A gente tem um relacionamento muito antigo. Eu não me importo ter a imagem do militão vinculada à minha. Agora, como político, eu sou uma coisa, o militão é outra. Né? O apoio dele, você não descarta esse apoio. Não, se ele quiser me apoiar, se ele estiver me ouvindo aqui, militão, se você quiser me apoiar, então, apoio. Eu agradeceria. O Tico, outra questão importante a gente falar, eu vi também no Facebook, acho que foi seu, o Serginho, né? O Serginho, que é o ex-presidente, né? Foi presidente da Câmara até o mandato passado, que ele seria o seu vice. Aconteceu algum problema, não é mais, ou ele continua sendo o seu pré-candidato a vice? O Serginho, a gente também tem uma atuação parecida, que ele é uma pessoa do esporte também. E a gente, por essa ligação, a gente sentou, o nosso grupo de apoio, sentou, reuniu com ele teria aceitado ser um pré-candidato a vice na nossa chapa. Só que ele esbarrou no problema partidário. O partido não deu esse respaldo. Então, eu acredito que ele estará com a gente na campanha, mas não compondo a chapa. Então, ele vai estar apoiando, mas não vai estar como vice. Isso, né? Como provavelmente, vice. Provavelmente, né? Existe uma polêmica muito grande, eu acompanhei de longe, não fui muito a fundo nessa questão, que foi a questão da votação para o aumento do salário lá do prefeito, né? Do Militão. Como é que você vê isso tudo? Até o Serginho apoiou, votou a favor, né? Na verdade, não foi o aumento, foi um reajuste. É um reajuste, né? Mas se você... Mais que pro povo é aumento. Sim. Para o povo é aumento, isso aí soa como aumento. Eu como vereador, pessoal que acompanhou a minha carreira, sabe que eu sempre votei contra aumento de salário, esses reajustes. Né? Eu acredito que o subsídio já é bom demais, né? Já tá bom pela produtividade que tem a Câmara. Mas foi uma coisa dentro da lei, né? Eu sou contrário a isso, né? Mas não teve nada de muito de errado ali. Mas o que é errado? Moralmente. Que foi para mim, eu como eu Tico Giolo, para mim é imoral, é imoral. Só que não é ilegal, né? Eu acredito que uma Câmara séria, se eu tivesse lá também, eu teria votado contra, né? Só que se criou uma polêmica ali também, porque primeiro se votou o aumento dos secretários e do prefeito na calada, e depois na hora do vencimento, ao contrário, votou do aumento dos vereadores na calada, e do prefeito e dos secretários se divulgou. Chamou a população toda para ir na Câmara. Então acho que foi má fé de alguns ali. Qual que é hoje o subsídio do vereador lá de Arceburgo? Está em torno, com esse reajuste, está em torno de 3.600, 3.700, eu não sei realmente assim o valor exato. A gente está tendo, todo o Brasil aí, campanhas, né, para redução do salário, inclusive aqui em Guaraná está sendo feito um abaixo-assinado para diminuir o salário dos vereadores, que é 4.700 e alguma coisa. Você é a favor também que o salário de vereadores diminua? Eu até assinei, lá em Arceburgo tem uma lista também correndo. Também correndo. Eu acredito que se o vereador ele tem a possibilidade de ter um trabalho fora, né? Ele não é obrigado como o prefeito e o secretário a cumprir uma jornada de trabalho, né? É claro que o vereador ele é 24 horas por dia vereador, né? Mas ele pode trabalhar. Então eu acredito que é possível a gente trabalhar nesse sentido. Salário ideal para um vereador de Arceburgo, na sua avaliação, qual seria? Acredito que uns dois salários. É o que o pessoal comenta também aqui em Guaranés, é dois, três salários. Acho que a região inteira quer isso. Mas é engraçado, o povo quer, mas os políticos não querem, né? Por que será, Tico? Então, a gente vê isso também em nível nacional também, né? Você vê que a gente quer mudança, mas quando chega no Congresso... Que representatividade é essa, né? Então, eu acho que tem que haver uma reforma política, né? Porque a gente fala do vereador que está aqui próximo da gente. Mas o problema vem em todos os... vem no parlamento, né? Todos os níveis, né? Dessa política. A gente tá vivendo um momento muito complicado na política. A gente até falava fora do ar aqui, né, Tito? O próximo prefeito vai pegar uma bomba, né? Isso não dá pra gente fugir disso. Você tá preparado para pegar essa bomba? E por que assumir essa bomba, Tico? A gente não pode fugir da responsabilidade, né? Eu amo minha cidade, eu não nasci lá, mas fui adotado por ela, minha família está lá. Eu acredito que não dava para deixar correr solto. Assim. Eu fiquei 4 anos fora da política, desgostoso da política, mas eu vi que a gente tem a nossa responsabilidade e a gente tem que assumir ela. O que acontece? Tem a Prefeitura de Arceburgo tem as contas em dias. Vai antecipar inclusive o 13º salário, né? Tem crédito no mercado e eu verifiquei no portal da transparência que no ano passado, em 2015, entre receitas e despesas, houve uma sobra de 2 milhões e 300 e alguma coisa. Então prefeitura é poder público, ele tem que ser, esse dinheiro tem que ser revertido em favor da população. Não é empresa privada, né? Não visa lucro. Então, existe a crise, sim, mas eu acho que com trabalho, com criatividade, como eu disse, né? Uma gestão eficiente, você pode utilizar esses 2 milhões e 300 que sobrou do ano passado em benefício da população. Então, a crise existe, sim, mas a prefeitura de Asseburgo hoje está numa situação melhor do que muitas outras na região. Essa questão de gestão eficiente é um discurso muito parecido com o que o Gilson Melo pregou aqui também. As campanhas vão ser mais ou menos parecidas? Ou? Não, eu não sou inimigo do Gilson, pelo contrário, a gente tem uma amizade. Eu acredito que nossa campanha vai ser de alto nível, né? E eu acredito que mudança haverá de qualquer que seja o resultado das eleições. Então, vai ser de alto nível, acho que tanto a campanha quanto uma futura administração. Então, mas vocês acham que essa a campanha, as promessas, os planos de governo vão ser bem parecidos? Não, eu tenho uma visão diferente de administração pública, ele tem uma visão privada, Eu acredito que, por ele não ter nunca ocupado um cargo público, eletivo, por exemplo, ele vai ter que se adaptar a essa nova fase, né? Eu já fui vereador de oposição, então eu tinha que entender de orçamento, eu tinha que entender como funcionava a máquina, então eu tenho uma facilidade melhor e uma visão que me dá a possibilidade de enfrentar esse problema com mais tranquilidade. Não é possível um grande empresário ser um bom prefeito? Não, é possível. Eu não descarto que eles não sejam um grande prefeito. Só que a visão de administração tem que ser muito pública. Diferente. É muito diferente. É muito diferente. Porque a gente vê, por exemplo, o pessoal, os adversários políticos do Jarbas em Guaxupé falam isso, né? Uhum. Ele é um grande empresário, mas como prefeito ele não soube ver esse lado público, né? Isso. Uhum. Você acha que esse vai ser um dos teus pontos positivos na campanha? Eu vou ressaltar isso, sim. A minha experiência como político vai ser um dos motes da campanha, sim. Porque, como você mesmo levantou a questão, a gente vai passar por uma turbulência muito grande, né? Eu acho que com experiência, né, na gestão pública, eu acho que a gente consegue superar de uma forma melhor do que você chegar com uma visão privada da administração e ter que se adaptar. Talvez esse tempo de adaptação seja prejudicial para a cidade toda. Questão da geração de empregos, que é outra grande reclamação, toda vez que vem alguém de Asseburgo, o pessoal fala, na campanha passada prometeram 1 milhão de empresas, não vem nenhuma para Asseburgo. Como enfrentar esse problema? Que não está fácil trazer empresa para a cidade nenhuma, Tico. Isso é realmente um problema. Eu até estava pesquisando no site do nosso partido, o PSD, e lá em Santa Catarina eles têm um programa muito interessante, que eles fazem um pacote de incentivos, né? Não é só como foi feito em Asseburgo, se cedeu terrenos, né? E a empresa não veio. Lá eles fazem um pacote de incentivos e com atividades interligadas. Então eu acredito que por exemplo, um secretário de planejamento que também buscasse parcerias com empresas da região, o SEBRAE, universidades, eu acredito que a gente consiga colocar alguma coisa melhor e mais duradoura do que somente entregar terreno para a empresa e depois o terreno fica lá e a prefeitura tem que tomar de volta e aí é só complicação. Como é que vai ser uma possível candidatura, né, uma homologação de uma candidatura, o Tico disputar as eleições, ganhar as eleições, como é que vai ser formado os cargos políticos ali, o secretariado do Tico Giolo? Você já está pensando em alguns nomes? Você já pensa nisso ou já está muito distante? Não está distante, lógico que a gente pensa assim, né, mas tudo vai ser na base da negociação, da conversa, né, com os setores. Por exemplo, eu tive uma reunião com professores e eles me deram várias sugestões, inclusive para, por exemplo, para diretores de escola, né, reivindicaram para mim que não fosse indicação do prefeito, mas que fosse feita uma eleição direta, Né? Que é o mais correto. É, com pessoas ligadas à área, né? Que entenda do assunto, né? E isso aí para o prefeito é até bom, porque divide responsabilidade, né? Quem elegeu foram os próprios funcionários, né? Da educação, os pais, alunos. Então, isso aí divide responsabilidade. E com outros setores também, o setor da saúde, por exemplo. Da saúde também, eu acho que uma pessoa que entenda da área, né? Que tenha condições de cobrar de um médico uma atividade mais eficiente, né? Então, tudo vai ser discutido com setores ligados a cada área. E as negociações políticas para o preenchimento de vagas, isso não vai acontecer? Sim, isso aí é inerente da atividade política, né? Mas a gente vai tentar fazer, nesses casos que serão inevitáveis, por exemplo, uma lista tríplice. É. Me dê 3 nomes e a gente vai escolher desses 3 e tal. Então, mas vai valer muito a eficiência da pessoa indicada, né? Ah, perfeito. Tico, o tempo nosso está estourado aí. Adorei bater um papo com você. Quer deixar mais algum recado aí para a população de Eceboa, para os ouvintes da Pássaro da Ilha, Tico? Pode confiar na gente aí que trabalho e amor pela cidade a gente tem. E gostaria de pedir, Antônio, que que se fizesse, depois de homologar as candidaturas, um bate-papo entre os dois candidatos, ou 3. Isso é interessante, a gente já está estudando isso aí para fazer. A gente recebeu até o pessoal de Itapiratiba também quer que a gente faça isso. Vamos estudar aí para a gente fazer aí da região toda. Não sei se um debate, mas pelo menos uma entrevista, né? Uma entrevista, já. Não é os dois juntos. Isso, vamos ver. Tá, obrigado, viu, Tico? Muito obrigado aí pela participação. Vai pedalar agora? Agora eu vou. Aquele abraço, você não veio de bicicleta, de ser bom. Você sabe que eu pensei nisso? Um abraço, viu, Tico? A gente vai fazer um intervalo comercial e segue já a edição do programa Expresso de hoje.